agora você foi longe demais. Entende o que eu tô dizendo? O que você quer de mim, gangster? Desde que você voltou da Jamaica, você virou uma peste na minha vida, Biggs. O que você quer? É dinheiro que você quer? Eu tenho mais de 7 milhões de dólares lá dentro da mansão. E onde é que tá essa grana? Tá num quarto, tá do lado da escadaria. Então vamos lá, cretino, vamos pegar isso agora. Não me mata, tá? Eu te dou tudo, mas não me mata. Não me mata. Tá tudo aí, Biggs. Tem 7 milhões de dólares, cara. É muito dinheiro. O que mais que você quer de mim? Você já matou minha namorada e eu te dei tudo o que eu tenho. Eu te dei tudo o que eu podia. O que mais você quer de mim, cara? Sua alma.